Salvador, muito bom dia. É o 3153 com informação física. 3153, bom dia. Identifique, desça para 4 mil pés. Chegada bom, reajuste no 015. 1015, chegada bom, pista 3153. Quando possível, senhor. Autorizado, vou terminar pelo. Pelo. Autorizado, pelo. Muito obrigado, na frente, pelo 3153. Rápida carro 6570, pista para 2000 pés, autorizado LS, e aposta estabilidade. Pista para 2000, autorizado LS, formada estabilizada, 6570. Azul 4040 para táxi, carro 3 horas de autonomia, 107 a bordo, pega na galera. 4040, direita, ponto de espera 18612, 1015, boa viagem. Direita 18612, 1015, boa viagem. Bom dia, 1093, livrão na circulação. Bom dia, 1093, táxi Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette para o 10, 1093. Chame torre 118 decimal 612. 18-6, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, tá 3597. Bom dia, 3597, prossiga. Bom dia, senhor, ainda tá um pouquinho cedo para nós ainda, autorização Brasília no nível 360, só para adiantar nossa programação, se eu poderia adiantar a saída prevista. Brasília, Arbor Elétrica, muito obrigado. Belô com 200 com... Não com 200 knots, acima de 200 knots. Afirmativo. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. Tá 3171, cruza 1500 pés. 3171, após 2000, para onde letra? Suba ao 320. 7, tá 3171, após 2000, letra. Tá 3171 para o 320. Salvador, bom dia, o Sideral 9970. 9970, táxi via Alfa, reporte a sua Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Sideral 3153, desça para 2000 pés, autorizado ELS, em reporte estabilizado. 2000, autorizado ELS, reportaremos 3153. Salvador, o TAN 3171, solicita coordenação com o centro para voar na proa de bridge. Vai, minuto. Sente. Controle autoriza Duna para o TAN 3153, por gentileza. Autorizado o bridge 3171. 3171. Não, negativo. Autorizado o bridge. Bridge, bridge, muito obrigado. Por nada. 3153, mantenha o perfil desta praça que o precede agora passando Duna com 100 nós de ground speed a menos que o senhor. Gente, estamos iniciando a visão visual com o tráfego, 3153. estabilizada do Cargo 6570. Asa Cargo 6570, torre 118, decimal medo. 18667. Controle Salvador, Azul 4040. Azul 4040, suba ao 340, saída da EL, Proadileta. Presidente Proadileta, o 4040, subindo ao 340. Uno 71, chame Recife 125 decimal 1 ao TERN 133 decimal 25. 1251, 13325, TAN 3171. Tenha uma boa tarde. Bom dia, senhor. Bom fim de semana. Igualmente. Muito bom dia, Azul 4201, seguinte da Índia, nível 340, Campinas. Ok, aguarda a cota 4201, um ajuste no 095. 095, pega da Euleda? Firmo. Controle Salvador, bom dia, total 99110, bom dia, total 9910, identifique, desça para 2000 pés. Pro de TAP, ajuste no 0 no meia, chegada Mari. Para 2000, a Pro de TAP, a chegada Mari, total 9900. Estabilizado, seu 3153. Torre 118, decimal 6 dúzia, 3153. 18-6, bom dia. Bom dia. Autorizado, Campinas 340, pêndulo 16, pista 10, cor direito. Da Euleda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5410, o 4201. Autorizado, correto, chame pronto, Azul. Salvador, bom dia, ABSA Cargo 6570, levando a pista. ABSA 6570, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6570. Salvador, bom dia, o TAN 3890, informação é a Índia, autorização Recife. Está no ponto. Autorizado Recife 330, Perusco 58, pista no 0, curva à esquerda, Pucaracaju 1208, 5406, 3890. 330, curva pela Perusco 58. Decola da 10 esquerda, por Caracaju, 5406, controle 308, Tucano 3890. Portão 62, deixa eu ir pronto. Tá chamando. Azul 4040, Sandy, o centro Recife, 2510, alternando a 13325. 125, decimal 10, alterna 3325, 40-40. Salvador, bom dia, 3153, Libra. Bom dia, 3153. É, mantenha a posição na Eco e Aguai. Qual é a questão? Tem condições de prosseguir o táxi na frente do ápice? Afirma. O seu ápice está na excursão? Afirmativo. Só um instantinho, o TAN 3153, só um instantinho, gente, que para prosseguir o táxi. Sim, aguardar o 3153. 353, táxi Alfa, aponte antes da Juliette para o portão 4. O portão 4, Alfa Juliette, está 353. Mapa 6570, sigo o Evozatan. Nossa posição vai ser a 10 aqui do pátio 3. Chama antes da Juliette para prosseguir. Seguinte, 6570. Transmissão Juliette, 6570. Reporte final estabilizado. Pronto, todo, acusarei. O ápice 6570, esquerda. Esquerda, parte 3, é moto 10. Para 10, 6570. Não, tá 3890, solicita por tiver estacionamento, meia dúzia. Meia dúzia, reporte para o táxi, tá 3890. Autorizado, reporte lá. Então, Salvador, Xané, meia dúzia no Uno. Uno, Uno. Salvador, Galeão, 360, só um minuto a corda, vem direto. Não, se escutei. Desça para 2000 pés, atualizado VLS X-Ray, reporte final estabilizado. Desça para 2000, reporte final estabilizado X-Ray, igual 9000. Realizado Galeão, nível de voo 360, aerovia até Zulu no zero, SMAP após Lúvito, após Barbacena e restante conforme rota do plano de voo. Decolando na pista 10, manterá a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha após a curva pela direita, cumprindo o perfil da subida da El Leda, após Leda direto posição bridge. Controle 120, decimal 8, a torre 118, decimal 6, acione o código 5411. 360, autorizado, Zulu 10. A TESMAP após Pro de Luz, após Barbacena. Decolada 10, mantém a prova até 2000, terceira milha, curvando após a direita, na saída da El Leda, após Pro de Bridge 208, 286 torre, o transponder 5411. Correto, portal 5, champão, tá hoje. Agora pronto, informação Índia. Gol 963, bom dia, autorização Galeão. O 963, chamou, Gonchim? Afirmo, bom dia, Salvador. Gol 963, autorização Galeão. Pelo 963, Galeão, já temos aprovado 360. Mata, via Peugeot 1-0, ESMAP, após Lúbito, após Barbacena. Decolagem em pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle 1-2-0, decimal 8, 2-118, decimal 6, acione o código 5-4-1-7. Autorizado Galeão, nível 360, aerovia Pêzulo 1-0, TESMAP, mantenha proa Pó de Prata 2000, mandar DF até a terceira milha, daí é o Leda abrir a saída, transpondendo 5-4-1-7, apenas confirmando o controle de saída. A subida é da El, Leda, após Leda, Bridge. Gente, vamos para a frequência de controle. Frequência do controle 1-2-0, decimal 8. Obrigado, 08, volto 963. Ok, o portão é 11, chama o ponto respeito, aumenta o 963. Mano, obrigado. Paulo, bom dia, voo no 093, Confins, nível 400. Voo no 093, bom dia, Confins. Autorizado o nível de voo 360, a rota via posição bridge, ao Pêzulo 16, o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após a curva é à direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle 1-2-0, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5422. Autorizou 360, e a rota do plano, bridge, apresentou 33, recalda 1-0, com curva direita. 22.000, 3 milhas após a curva. Daiel Leda Bridge, 208. Controle torre 286, transponder 5422. Para a posição 1-0, voo no 093. Bom dia, total 99-0. Total 99-0, bom dia, táxi em frente, segunda esquerda, Juliette, após esquerda de novo. Para o portão. Não, é o pátio 3, é a moto 03 do pátio 3, quem? Juliette, esquerda Juliette, pátio 3, é a moto 3, né? Afirma, tudo no pátio 3, remota 3 do pátio 3. Ok, obrigado. O voo no 093, a rota é via posição bridge, depois a translu 16, vê? Direcionamento 3, ou posição 5, 621, pode chegar. Rotando 3890 para TAC Natal, 4 horas e meia, 76 a bordo. Natal, 4h30, 66 no PB? 76. 76, copiado, táxi à esquerda, via Pátio Índia, no ponto de espera no 0, torre 1862, altímetro no 0, 1-6. 2016, Pátio Índia, 18 Antônio. O Xané 621 não aguarde pro pushback. Aguarda, mas vai ver. O Gol Uno 093, escuta. Vou dar 63 no onde foi esperto também. Uno 093, eu só. O Uno 963 aguarde pro push no portão 11. 093, eu escuto. No 093, a roda devia posição bridge após o Pêzulo 16, ok? Bridge após a Pêzulo 33, ok? Ok, a Pêzulo 16, a Pêzulo 16. É, a Pêzulo 16. O 193 do 11 é autorizado, é forte pro táxi, seguir instruções do pessoal do sol devido a obras no setor, ok? Tem gente que pode iniciar agora, 93. O Xané 62 do Nuno, passou o primeiro tráfego na casa, vai passar o segundo, 727, na sequência será autorizado o push no portão 5. Após o 727, está autorizado o push no portão 5, 62 do Nuno. Puxar no pátio 3, vai passar um 727 a cauda, só um instante. Então aguarde, então, 963. 963. Azul 401 no Pátio 3, autorizado para o Chitec, chame o táxi. Autorizado para o 401 no Pátio 3. Sol, aqui, 5 signo 4, número 2 para a Copa, Aracaju. Copia. Sente, número 2 para a Copa. Trip 5362, acione identificação, prossiga a chegada bom, fique legal no 0 no 6, reporte no ponto e dá a descida. Para o taxi Gol 963, temos 1107 agora, autonomia de... Funcionou aí não, né? Mas segundo informações que tínhamos aqui, na companhia e a Azul, não seria necessário aí o follow, mas vai precisar assim mesmo? Não, não precisa não, tá tranquilo não. Gente, então, com cautela o táxi no setor, até através do portão 62, deixando pra prosseguir, gol 1963. Autoridade, táxi, eu trabalho 62, deixando pra prosseguir, gol 963. Fala, bom dia, gol 9063, já livrou via Foxtrot. Gol 9063, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 6211, acionado para o táxi 141 a bordo, 3 horas e 45, alterna Guarulhos. Gente, táxi em frente, fonte espera pronto, estou 1862, eu tinto no 0 no 6, vou chamar 6211. Frente, fonte espera 1061 no 6, afirmo, 1016. Certo. Seu gol 1963, siga o rapaz da Vianca à sua frente, número 2 no ponto de espera, 18614, altitude 1016. Entre na Vianca, ponto de espera 86, gol 963. 4201, está faltando 23 horas e 30 minutos, alternado o número 1, seu meio de 123 para o táxi. Táxi em frente até antes do pátio 1, aguardando para ingressar no pátio principal, azul 4201. Salvador, muito bom dia, tá 3890 na Puca, Aracaju. Bom dia, tá 3890, contato radar, suba para o nível 330 na saída Puca. 330, o perfil você da PUCA, tá? 3290. Azul 4201, após o 37 Guaçu, direito na Alfa, ingressar o pátio, cruzar sua frente, táxi em frente, segunda direita Índia, ponto espera no zero, tô uno no 8 decimal meio, altinho 2016. Voo no 8654. Uma PUCA, tá 3290? A rota via Pesuru no 7, decolagem pistão no 0, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha. Posa curva direita, perfil de subida arbor, elefa, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5423. Obrigado, capitão federal. Gente, é só corrigindo a subida. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, Elefa. Deixa eu ver foto no 8. Trip 554, na escuta, copia. Copia. Salvador, Aracaju, nível autorizado 190. Decolagem pistão no 0, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha. Faço curva pela esquerda. Perfil de subida PUCA, Jamo. Após Jamo, direto Aracaju. Controle 120, decimal 8. Acione o código 5431. Aqui, atenção 5431, ok? 5431, eu transpondo. Chame pronto, trip. Para. Gente, é Juliette, o altímetro no 0, no 6. Vou local no corredor Axé. Você vem aqui, mais copiou a torre? Sente. Salvador, Salvador, decola, curva direita, corredor Axé, Caixa Pegos, com toque emitido em Veracruz. O controle em 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 0197, Papatango, Novembro, Yankee, Mike. Salvador, Salvador, pistão no 7, primeira curva direita, 1-2-7, para PGR 03, responda 0-1-1-7, Salvador, Yankee. Correto, pátio 4, 2 no POB, acionamento, táxi, decolagem, torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0 no 6, bom voo. 1-1-8, decimal 6, ativa, segundo 0 no 6, Salvador, final de ponto. Obrigado. Seguinte no 0, siga instruções do sol e viradas no setor, após pro táxi, gol no 093. Gente, encontra para o táxi, 093. Trip 5362, vem na proa de pelo. Passarelo 2229, acendo identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari. Olha para o externo da presença, né? Negativo, número 2 na aproximação, tem uma aeronave no setor norte, então precede, ok? Tá bom. Sempre o TAC, é, correção, só um instante para iniciar o puxo, o Golo 865, 37 companhia, iniciou no 10, vai passar a cauda na sequência, só um instante. Mas tipo, a coordenada controla, pode iniciar, 65? É, iniciaria após a passagem do tráfego, porque senão vai perderia no táxi. Sim, mas pode iniciar o táxi, não? Após o 37 companhia liberar a cauda, tá livre para iniciar, ok? No 963, contato radar na decolagem, se não for nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, solicita a proa de líder, voo 963. Autorizado. Ato. Chamou só? Tá 35 no centro, autorização Brasília, informação Juliette. Dando 649, essa identificação, lista para nível 050, chegada bom. Santa bom, segura mesmo, 3 para o táxi, 572 a bordo, 3 horas e 6 minutos, Campinas. Está um pouco baixo, creio que tenha sido o Gol no 093, 3:30. Pode prosseguir com o táxi em frente, atentando aí a ondas da direita, com cautela o táxi. Via pátio, Índia, ponto espera no 018-6 com a torre, 3:30, POB e autonomia, pra gente ver, alternativa? É, 72 de POB, alternativa Campinas e autonomia, 3 horas 6 minutos. Está iniciando o táxi aqui com cautela, cerca dos tapumes, vai chamar no ponto de espera no 186, tô. Gente, é 72072, meu bem, né? Afirmo, 72. Completo, boa viagem. Já, boa trabalho. Bruno 865, após o 37 a cauda, iniciando o último táxi. 3597, cópia. Cópia. Salvador, Brasília, nível de voo 360. A rota via Pesuru no 7, decolagem pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés, com a terceira mira, após a curva pela direita, perfil de subida Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8, 218, decimal 6, acione o código 5420. Prossiga. Voador, interceptamento próximo. Decolando da pista 10, mantenha a prova até cruzar 2.000, curva direita, perfil Arbor, Elefa, 208, 1862, 5426. O TAN 3597 está pronto para pushback e acionamento, senhor, no 2. 4201. Estou na sequência. Ciente, aguardando, o TAN 3597. 3594 para push e acionamento. É, moto 5 do Pátio 3, chame táxi, tripe. Camarada. Salo, Rio. O TAN 3517. Iniciaria de imediato assim que autorizando? Afirmativo, 3597. Gente, 37 da Gol ligeiramente à sua esquerda, vai passar a cauda pela Índia. Inicia no portão 2, chame pro táxi na sequência. Ok, vai iniciando o 2, chama pro táxi, o tá 3597. Salve Salvador, Rio 5973, autorização Recife 370. 370 para Recife, está autorizado Rio 5973. Conforme então, Salvador Recife, nível de voo 370, aerovia Perú 58, decola a pista 5.10, mantenha a reta até coragem até cruzar 2.000 pés, sua terceira milha após curva à esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Aracaju, correção, transição Caju, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal meia dúzia, transponder 5, 4, 33. Ativou, autorizado, Recife nível 370, decola da pista 1-0, mantém o eixo até cruzar 2.000, terceira milha, retorna a subida Puca com transição Jamo e Aracaju, curva esquerda após decolagem, aerovia uniforme Whisky 58, controle 1208, torre 118 decimal meia e o transponder 5433. O código, bate o trecho, me pronto, o Rio. Marei, contrato o Rio 5973. Para o TAC, voo 1865, nós temos 1-1-3 a bordo, 3 horas e meia com Palmas. 1-3-3-30 com Palmas. Táxi autorizado até o, através do portão 62, reporte visual com a reposta da TANA através do portão 4. Se o táxi é 62, eu te reporto com visual e atenção da TANA 4, 8, 7. Agora 1909. Reduzindo 190. 190. Volta com 48 a bordo. 3,50 de autonomia, até Salvador, quanto táxi? 48 Salvador, 3,50. Táxi até a interseção Pátio 1 com Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio 1. Presidente, vai aguardar no Pátio 3 para ingressar no Pátio 1. 5,5 no Pátio. Gol no 963, chame centro Recife 2510, alterna 13325. Hoje com a extensão visual do ano 80. Sente, táxi à esquerda então, até a cauda do Airbus, siga o traço número 2 no ponto de espera, quando lá 18614, altímetro 06, boa viagem, gol no 865. Sente, grato, né? Sim, conta base. Passaria do 2229, desça para 2000 pés. Gol no 649, desça para 4.000 pés, que é negal no 0 no meio. 4.000, 0 no meio, gol no 649. 4:40, alternando Ribeirão Preto. 4:40, Ribeirão, 1-1-5, táxi à direita via Índia, ponto de espera 1-0. Torre 1-8, decimal meio, altímetro no 0 no meio, boa viagem, então 3-5-7. Direita Índia, ponto de espera 262 com a torre, 1016. 3-5-7, bom dia, graças. Quatro, 537 da Gol, no ponto de espera, após segunda direita Índia, 18.6, 16, vou ver, 5.5.4. Então, Gol, 18.6, no ponto de espera, 5.5.4. Dado. Controle, Salvador, 1093, Gol. Gol no 093, contato radar na decolagem, vou para nível 360, saída da EL. 360 da EL, 093. 360, tá um pouco baixo a transmissão, poderia confirmar para o pessoal? É o Sideral 9970, solicita 360 para Teresina. Prodileta. Proleta, 360-1093. Do posto, não recebi nada ainda no sistema, hora certa 0943. Tá, sente o Juvenal, aguarde. Ok, general, eu encontrei aqui 10h20 para Teresina. Em mais 7 minutos deve estar constando o sistema aqui. A gente informa a cota com o 360 como solicitado. Confere? Confere, general 9970 está na guarda então. Afirmativo, devido ao horário aí 10h20, o sistema entra com já autorização com 30 minutos antes, ok? Só um instantinho, em mais 5 a 7 minutos vai estar constando o sistema aqui. Tá, general 9970. Que local, o número pés, via corredores Axé Caxapegos, toque emitido em Veracruz. Direita, pista no 7, Axé Caxapegos, 1208 ao controle, 186 para a torre, acione 01 no 6, bravo, quilo, pois. O pátio é o 4, POB 02, para acionamento, táxi de decolagem, chamitoura presente em 18, decimal 6, altitude 1016, bom voo, Gato Luiz. Paulo Salvador, na escuta do Mike, que foi Richard. Passarelo 2229, complete a aproximação, chame torre 186. Solo Salvador, na escuta do Mike XR Charlie. É o TAM, Mike XR Charlie no pátio 3, é isso? TAM, Mike XR Charlie na posição pátio principal, Singer de número 7. Excelente, prossigo TAM, Mike XR Charlie. Solicitando autorização de reboque da posição Singer de número 7 para a posição Singer de número 6, pátio principal. Globo 649 autorizado, LS, XV, capiteiro no 0, reporte estabilizado. Eu, LS, mais estabilizado, 649. Trip 5362, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette, temos a previsão aqui de uma remota 5 do pátio 3, chama antes da Juliette. Controle Salvador, Papatango, nós vem aqui, Mike, decolou da pista 17 para TGL Veracruz. Gente, nós vem aqui, Mike, prossiga visual, corredor Axé, 1000 pés. VFR, corredor Axé, 1000 pés, para nós vem aqui, Mike. Gol 1093, chame Centro Recife, 125-10, alterna 13325. 125-10-3325, gol 1093. Controle Salvador, bom dia, está 3507. Tá mantendo a proa de 2000, tá 357. Tá 3517 na saída Arbor, sua para 3, nível 360. 360 na Arbor, tá 3517. Poderia voar a Arbor, senhorita, tá presente? Autorizado. Arbor tá presente, tá 3517. Gol no 649, chame torre, 186. 186. Esquerda, parte 3, remota 0, meia dúzia.